o meu coração queima como o sol e ferve de amor. É como fogo abrasado que brota no fundo da alma e aquece o meu ser. É o Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós, inunda minha vida. Vem com teu poder preencher o vazio do meu coração. Espírito de Deus, vem sobre nós, inunda minha vida. Vem com teu poder preencher o vazio do meu coração. Vem, Espírito de Deus. Sol e ferve de amor, é como fogo abrasado que brota no fundo da alma e aquece o meu ser. É o Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós, inunda minha vida. Vem com teu poder preencher o vazio do meu coração. Espírito de Deus, vem sobre nós, inunda minha vida. Vem com teu poder preencher o vazio do meu coração. Vem, Espírito de Deus.